Bom dia, queridos e queridas e todos que ouvem esse tempo da gente refletir sobre a Bíblia todo dia. Eu queria usar a mensagem de hoje para mandar dois recados. Um que é sobre as Escrituras e outro que é sobre a Casa da Videira. Vamos começar pelo segundo. Talvez você não saiba. Mas vocês que têm ouvido todo dia essas homilias ou suas noites, eu não sei quando é que você tem o hábito, a gente tem o hábito de orar por vocês, de se espantar com o número que cresce de pessoas que ouvem, replicam e que dizem que são abençoadas ou que lhes faz bem. Participar desse tempo nosso, que é normalmente em volta da mesa. Mas hoje eu queria pedir a você que pudesse, por um momento, se lembrar da gente em oração. Nós tomamos a decisão baseada em uma série de evidências, reflexões e circunstâncias de que era momento e é momento de nós levantarmos acampamento de Palmeira e começarmos a buscar, e temos que buscar um outro lugar para que a Casa da Videira possa continuar exercendo seu trabalho. Nós levamos um bom tempo, primeiro discernindo se essa era a melhor opção, se isso parecia-nos o melhor caminho, depois discernindo sobre o que fazer, como fazer, e discernindo que tipo de lugar e chamado Deus tem nos dado. E a cada dia, a cada momento, algumas circunstâncias e contingências acontecem que nos fazem aprofundar essa reflexão. A principal é que a gente entende que nossa característica mais forte sempre foi a capacidade de inovar, de fazer coisas aparentemente impossíveis e de acolher pessoas, principalmente em torno da mesa, e em especial aquelas que não têm espaço, que são rejeitadas pelo mercado, pelo senso comum. E as coisas têm andado muito bem nesse sentido. A gente também teve um chamado inicial que teve tudo a ver com o jardim e com o jardim do Éden, com esse lugar onde todas as plantas eram comestíveis, manejado pelo próprio Deus e que serve de referência e paradigma quanto àquilo que a gente tem para fazer. Assim, nosso chamado poderia ser dito que a gente chegou a uma conclusão muito clara de que nós, nesses 3 anos, tivemos que passar pelo lugar e pelas experiências que passamos, mas que isso, na verdade, era muito mais um tempo da gente ser preparado para a próxima etapa. E nessa etapa a gente talvez pudesse resumir que o nosso chamado no mundo é simplesmente viver uma vida que faz sentido, com ousadia para fazer o impossível. Que o nosso lugar não é a fazenda e a propriedade grande e o lugar de repetir formas alternativas de agricultura e de pecuária, mas que o nosso espaço é mesmo e de verdade o jardim, como representante daquilo que Deus nos chamou a fazer desde o início como humanidade. E que nesse jardim a gente pudesse explorar as plantas e os produtos comestíveis que a gente pode tirar de tudo. Foi assim que a gente começou na Quinta da Videira ainda. Isso não quer dizer que nosso chamado é voltar para trás e repetir alguma história, porque a gente sabe que toda história que se repete somente como farsa, como arremedo, aquela bobagem de idealização ou saudade daquilo que já foi. Nós não temos nenhuma, mas fizemos o que tínhamos que fazer e foi muito bom. Mudamos aquilo que tínhamos que mudar. Mas é hora que nós temos que sair um espaço menor do que a gente tem, mas com menos área para as plantas, para os animais e mais área para as pessoas. Nesse lugar, a gente vai se dedicar sim à forma de agricultura que a gente faz melhor e que tem mais a ver com a falta de tempo ou com o tempo que Deus deseja que tenhamos para meditar, para trabalhar, para produzir coisas que são próprias do ser humano, capacidade de agregar valores para música, para arte, para culinária, para cozinhar, fazer coisas diferentes. E a gente sabe que esse lugar não tem por finalidade nem acumulação bruta de capital, ou seja, a geração de renda, e nem ser um lugar onde a gente possa ter acesso ao consumo. Mas seguindo aquilo que Jesus nos prometeu, viver vida e vida em abundância. E vida e abundância que pode ser compartilhada generosamente com os outros ao nosso redor. E uma chave, você que por acaso segue a gente no Facebook, deve estar vendo, tem sido exatamente a possibilidade da gente explorar aquilo que a gente chama de punks, né? As plantas alimentícias não convencionais, que de uma certa forma representam aquelas plantas que compõem o Jardim do Éden e que nós, nas nossas fazendas, na nossa agricultura, chamamos de mato, mas que são comestíveis e boas para a nossa saúde e que trazem cura para as nações. Isso define basicamente o nosso caminho a seguir. E nós precisamos de um lugar. A gente sabe que no entorno de Curitiba, nos municípios em volta, especialmente nessa região perto de Campo Largo, existem lugares que se adequariam à nossa necessidade. Talvez algum seminário antigo, mosteiro antigo, um lugar para retiros que é problemático para alguma igreja, ou um lugar com instalações. A gente precisa de um refeitório grande, uma sala de aula. A gente precisa hospedagem para as três famílias, para as 9 pessoas mais ou menos que residem, 9, 10 pessoas que residem no dia a dia e que possa receber também as pessoas que às vezes chegam a 20 e poucas e também o crescimento da própria comunidade. Nós não temos dinheiro para comprar um lugar. E nós não temos também um grande dinheiro para poder pensar em alugar um lugar caro. E nós entendemos que esse lugar agora ainda não é o lugar definitivo, provavelmente, como nada é definitivo nessa vida. Mas é o lugar onde a gente vai poder ficar mais perto das pessoas que estão em Curitiba, que estão na região metropolitana, onde a gente possa dedicar os nossos processos de educação para a arte, para a vida, educação não formal. E abrir espaço para que aqueles que são rejeitados sejam acolhidos. Bom, eu estou falando isso de pedir duas coisas. Uma, que você ore por nós. Outra, que você acelere isso na sua rede de contatos e nos ajude a achar um lugar. Nós não tivemos nenhum problema com quem nos cedeu o lugar até hoje. Muito pelo contrário. Nossa gratidão não tem tamanho. Nunca fomos tão bem tratados, nunca fomos tão bem cuidados, nunca tão bem tolerados e tão abençoados quanto nesse lugar. E nós estamos nos movendo somente porque sentimos que a nuvem, que representa assim a direção de Deus, né, a coluna de fogo que vai diante da gente, começou a se mover e a gente vai atrás. Eu tenho certeza que Deus tem esse lugar. Mas eu tenho certeza também que nossa limitação é muito grande para conseguir enxergar. Então, estou pedindo ajuda, que você nos ajude a achar um lugar onde a gente possa ter menos animais, menos atividade agrícola convencional, muita atividade de jardinagem não convencional, na verdade. Onde a gente possa anunciar às pessoas que há abundância, há vida, há acolhimento, a gente possa continuar nosso programa de comida relacional. Posso continuar dando curso e tornar isso mais viável ao público que Deus nos tem chamado a servir. Então, eu queria pedir a você que orasse por nós, se não fosse pedir muito. E isso me leva agora para lá, sobre essa preparação para o domingo da Trindade, que é amanhã, e a homilia de hoje. Essa semana a gente viu, e o texto de hoje a gente continua vendo, ouvindo, falar de um Deus majestoso, cuja inteligência, sabedoria e capacidade transcende muito, muito a nossa capacidade de entender. O Deus que sabe os segredos da física, da astronômica, da biologia, da geologia. O Deus que sabe os segredos da química, do clima. O Deus que sabe o segredo das plantas, dos animais. E o Deus que sabe todos os segredos do coração do ser humano, que conhece a sabedoria que tem nela sua principal atividade. O Deus que, sendo assim tão grande, nos leva a perguntar: quem conhecerá a mente de Deus? Quem é esse Deus? E até onde nós podemos saber dele? Ele se revelou como Deus Pai, que cria, que cuida, que zela, que chama, que disciplina, que mantém tudo em suas mãos e que tem esse enorme poder. Deus Filho, que encarna, vive entre nós, come, bebe, dorme, acorda, vive a nossa vida e morre a nossa morte. E Deus Espírito Santo, que insiste em habitar conosco, no meio da sua comunidade e dentro de nós, trazendo-nos e fazendo passar por nós o fio condutor que nos permite a possibilidade de sonharmos, ou antevermos é a melhor palavra, sermos um com Deus e sermos uns com os outros em comunhão. Quem é esse Deus? Impossível saber. Quem é esse Deus? Totalmente possível conhecer. E esse Deus diz que quer manter uma relação com a gente. E ele fala: se vocês me amam, vocês obedecerão meus mandamentos. E o Espírito de verdade que vocês vão receber, ele vive com vocês e vive em vocês. E nós celebramos a vinda desse Espírito Santo no domingo passado, no dia de Pentecostes. Pois é esse Espírito que vive em nós e conosco, que nos afirma o tempo inteiro que, ei, você não sabe quem é Deus, mas você sabe quem é Deus. Porque Deus não se conhece como se conhece um objeto, como se conhece um computador, um programa, uma máquina, uma coisa. Deus se conhece como se conhece alguém que vive ao teu lado, de quem você pode, como uma esposa, um filho, um marido, e você pode dizer: sim, eu conheço. Sim, eu conheço bem até. Mas no fundo você não pode dizer: sim, eu conheço e eu conheço bem. Porque nem mesmo nós conhecemos tão bem assim a nós mesmos. Porque o central com Deus não é conhecê-lo como um objeto que a gente esgota e tem total conhecimento, seja ele teológico, psicológico, ou o que seja. Mas é conhecê-lo na intimidade como se conhece uma esposa, como se conhece um marido, como se conhece um filho. Tendo a certeza de que sim, a gente conhece, e é impossível negar esse conhecimento. Mas também é impossível declarar que nós o conhecemos ou o possuamos. Muito mais somos conhecidos e possuídos por ele. Então, na preparação para esse domingo da Trindade, a gente precisa se perguntar duas perguntas. Porque se Deus, na primeira pergunta que se revela, a gente pergunta: quem é Deus? Eu digo: eu não sei, mas sim, eu sei. Mas esse Deus quer uma relação com você, comigo, e por isso a gente precisa perguntar também: quem sou eu? Porque nem eu me conheço bem também. E nessa pergunta, quem sou eu e quem é Deus, estabelece-se a possibilidade de que ambos se conheçam. Que a gente ande junto com Deus, que é só a única coisa e central que ele deseja. Que Deus possa te abençoar muito nesse dia de hoje. E que você lembre que o central, não é que você saiba versículos e capítulos e que você conheça doutrina certa sobre Deus e que você o conheça de cor e salteado como se fosse um objeto ou estude como se fosse um conhecimento. Deus quer andar com você, Deus quer andar comigo. E isso nos faz muito mais do que a idealização de uma vida em comunidade. E completando o que eu falei sobre a casa da videira, a maior expressão dessa andar com Deus que a gente tem sentido não é que a gente começou a buscar o ideal de viver em comunidade, que é uma coisa grega e quem me conhece bem pertinho sabe o quanto eu resisto à ideia de idealizar uma comunidade e pensar nela assim. Eu sou muito, muito, muito resistente a isso. Porque a comunidade é uma realização que a gente até tem condição de construir, não necessariamente com Deus. Se a gente tiver condições especiais, tiver poder econômico e tiver oportunidade e vontade, a gente até consegue construir uma comunidade temporária ou até mesmo com uma longa permanência. Mas existe alguma coisa que só andar com esse Deus pode fazer por nós, e que foi uma coisa que ficou muito ressaltada essa semana na Casa da Videira. Mas nós estamos caminhando para construir uma comunidade, é para viver em comunhão. E viver em comunhão é uma obra impossível para o ser humano, seja entre marido e mulher, pai e filho, vizinhos, colegas de trabalho. É impossível para o ser humano viver em comunhão. A comunhão, ela é algo que acontece única e exclusivamente por graça de Deus, pela presença dele entre nós e pelo Espírito que habita em cada um e que serve como um ímã que nos coloca juntos. E assim eu posso afirmar que é possível, sim, ter comunhão com meu irmão, com quem eu vivo e trabalho todo dia, que eu acordo de manhã e vejo, que à noite me despeço dando boa noite. Como é possível viver em comunhão com meu irmão que vive longe? É possível viver com meu irmão em comunhão, aquele que mora lá do outro lado do planeta? Como é possível ter comunhão sincera com aquele que está bem do ladinho e de quem eu sinto o cheiro? Porque a comunhão cristã, ela não é um ideal. Ela é uma graça desfrutada tão somente por meio do Espírito Santo, esse que habita em nós, esse que vive com a gente e que estará em nós, e que é a promessa de Jesus para nós. Que essa promessa se cumpra, se faça, e que a gente possa anunciar ao mundo que outro mundo é possível, é necessário, e sim, dá para viver, desde que não seja fruto de uma idealização, mas graça derramada por Deus em Cristo, através do Espírito Santo em nós. Que Deus abençoe todos e até amanhã.